o verbo, né? A palavra carregada de sentimento, de pensamento, de conduta. É todo esse contexto que eclode na palavra verbal, na palavra escrita ou na palavra não dita. Então, nós, enquanto espíritos encarnados, a gente vê só a última etapa, né? Que é só aquilo que foi verbalizado, aquilo que foi falado ou aquilo que foi escrito, né? Mas por detrás disso, até chegar aqui, teve muito material mental, né? Muitos pensamentos, muito sentimento. Então, para exercer esse poder ou cuidar dessa preciosidade da palavra, a gente precisa, antes que ela chegue, fazer essa higiene mental, esse cuidado com o que nos alimenta emocionalmente, né? E depois da palavra proferida, ela pode ser uma faca, ela pode cortar alguém, ferir, ou abençoar, ou acalmar, bendizer. Minha avó tinha esse hábito, não sei se na família de vocês tinha, que ela dava bênção para os netos, né? Deus te abençoe, meu filho. Olha a palavra dela, dos nossos antepassados, né? Abençoando. Então vejam que poder de bendizer, de propagar bons sentimentos. Mas se ela vier oca, às vezes tem isso, né? A gente escuta os discursos, as palavras, e elas vêm sem força, porque elas não carregam um sentimento, não carregam aquele pensamento, está incoerente às vezes com as ações, então ela perde a força. E daí arrasta multidões para os dois lados, né? Ou em devaneios, né? A turma se perde naqueles discursos vazios de... Hoje a gente tem as redes sociais, tem N palavras, né? Jogadas. Ou de forma construtiva. Na nossa região aqui, a gente percebe que tem um hábito, talvez até sem se dar conta, mas tem uma reclamação, né? Ai, tá frio, agora esfriou. Meu Deus. Tava esperando o verão, a primavera, olha frio de novo. E reclama do frio. Usa a palavra para maldizer, né? Ou para expressar ali uma negatividade. Então, a gente usa ela de uma forma muito impensada. Sem perceber tudo que ela tá trazendo, né? Que ela traz essa realidade, ela traz insatisfação. E ao contrário, ela traz as bênçãos, né? Os indianos têm os mantras, por exemplo, que eles têm repetições de palavras, sons que eles atribuem a um som que acalma, palavras que carregam karmas positivos, carregam afirmações como o evangelho, né? Olha que poder Jesus, seus apóstolos, né? Quando colocaram todos os ensinamentos, todas as vivências de forma escrita, trouxeram aqui quantos aprendizados, quanto conteúdo moral, espiritual, para que a gente carregue isso e leve a humanidade à elevação, ao crescimento. Li certa vez num livro de André Luiz, que ele exemplificou que a saliva, o hálito, tinha um poder de cura grande. Então só que às vezes a saliva tem até um poder de limpar. Lembra que os animais, né? Os gatos se lambem, se lavam com a saliva. Então o poder vocal, mesmo fisicamente, se bem usado, é para nos elevar. Então, façamos desse instrumento nosso instrumento de aprendizado, de elevação. Antes dele, de novo, como o Miki trouxe, a gente precisa cuidar dos pensamentos, cuidar dos sentimentos, das nossas condutas, né? Ter o Evangelho como nosso guia de fazer o bem, de perdoar, de amar, de abençoar. E que toda essa linha, toda essa conduta nos eleve. A gente tem também agora em setembro, em sábado a gente vai falar, né, do Setembro Amarelo, que é a questão da campanha do suicídio, né? Então, quantas palavras podem salvar vidas, né? Quantas pessoas em silêncio ali sofrem ou estão esperando uma palavra consoladora, uma palavra amiga, um gesto de carinho, não da boca para fora, mesmo com acolhimento. Isso, esse poder da palavra, de forma construtiva, salva. Muitas pessoas estão esperando uma palavra de carinho. Que dia, bom dia, boa noite, que bom te ver, como tu tá? São coisas tão simples e de fato salvam. Então, que a gente possa exercer assim no decorrer dessa semana esse poder que Deus nos deu gratuitamente, que ele possa ser purificado desde o pensamento e do sentimento. E quando vier esse bom dia, que ele venha carregado de energia, que ele venha carregado de bons sentimentos. Ao contrário também, quando a palavra vier numa explosão de raiva ou de... Então, que a gente use o silêncio como oração. Então, se a palavra vier para ferir, que a gente consiga internamente... Não é uma autopunição, né? Tu usou essa questão da punição. Mas é um orai e vigiai. É um cuidado, né? Não vamos também nos punir, porque quando a gente proferiu, depois a gente agride também a nós mesmos, né? Então, que a gente possa cuidar dessa ferramenta e ter aí boas palavras para ter uma vida melhor. Escritas também, acho que é a última deixa, além da palavra pronunciada, verbalizada, tem também esse hábito, e os japoneses têm muito isso, de escrever, transcrever. Tem cadernos de elogios para os filhos e a palavra se materializa. Ou elogio para aquele colega de trabalho que não consegue falar para ele ainda. Ou perdoar. Escreve, eu te perdoo. Ou não consegue verbalizar o eu te amo para a mãe ou para o pai. Porque às vezes também a palavra escrita tem um poder gigante também. Então, fica o convite para a gente exercitar esse poder com mais sabedoria e nos elevar cada vez mais.